agora pode chamar Recife, eu... Confirme. Mike Bravo Unifor pode interferir com Recife. Chame Recife, 125.45, alterne 126.85. Mike Bravo Unifor. Confirme a primária, por gentileza. 125.45. Obrigado. Trip 5494, bom dia, desse para nível de voo 050, chegada a mais. Link autorizado alinhar e decolar pistão no 7, o vento 120 graus 08 mais. TAM 3859, TAM Recife 128.8, alterne 126.0. 288.2.0, TAM 3859. Gente, Bravo Kilo Índio, vento 130 graus 109. Cliente, autorizado, pátio 5, chama novamente para ingresso, Bravo Kilo Índio. Afirmativo, 63 no 1, 10 é o portão, tá livre, é contato. Zulu é Contato 4:30 e Salvador. Juliette Zulu tem táxi autorizado via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto para dar 1-0 quando pronto, chama 2, 108.6, altímetro 1-0 no meia. 354 no 4, desce para 3.000 pés, que nega no 0 no meio. Para 3.000, 1.0 no meio, 454. Papa Tango Juliette Tango Zulu autorizado a alinhar e decolar pista no zero. O vento 130 graus 099, que negou no zero no meio. Acionado, pronto pro táxi, nosso Deus de 142, confirmando o Galeão, autonomia de 3 horas mais 50 minutos. 3,50, confirmou o POB? 142, 142. Gente, 63, 1 do Oceaneta, em táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto paradão no zero, quando pronto, chama 2,8,6, altímetro no zero no meio. Pátio, no zero no meio, está autorizado via Pátio. Lá no ponto de espera, chama 2,5, obrigado, bom Juliette Tango Zulu decolado aos 07, controle 119, decimal 35. 135, Tango Zulu. Código transponde 0171. Gente, mantém as condições visuais, 1500 pés, aportam através de Paris, 15 de novembro. Salvador, bom dia, Papatango Juliette Tango Zulu. Papatango Juliette Tango Zulu, bom dia, contato radar, saída PUCA, restrito nível de voo 070. Na PUCA, restrito 070, Tango Zulu. Controle Salvador, Papatango Zulu, Papaterra. Prossiga, Zulu, Papaterra. Papaterra, Sandrina, Perica Terra, seguindo o ponto de água de fuga. Centro espera 4.500 pés, que negando 0 no meio, após descida critério, reporte cruzando 025. Gente, reportará 025. Trip 5414, desce para 2.000 pés, que negando 0 no meio, autorizado na ilha, reporte estabilizado. Esse para 2.000, autorizado em alerta, que está em certo. O último chamou a torre. Bravo Kilo Índia, o vento 140 graus 07 nós, autorizado decolagem pista 97. dia, decolado aos 1-0, controle 1-9, decimal 3-5. Controle 1-9-3-5, bravo que vem. Localizador de Alfa Pista, 3-5-4-1-4. Trip 5-4-1-4, complexo final, Sam Torre, 1-8, decimal 1000. Controle, bom dia, Papatão Bravo, Kilo Índia, transfere. Bravo, Kilo Índia, contato radar, nível de voo 040, Coral. Nível 040, Coral, bravo que linda. Salvador, bom dia, o 3-5-4-1-4, estabilizado no IR. 5-4-1-4, continue a aproximação, guarda a neutralização para pouso, reporte tem de pouso, baixar e checar. No 8, decimal 6. O vento 120 graus 09 nós, o QNH na 0 no meio, autorizado pouso, pistão no 0. Cheque trem. Trem baixar travado. Firme? Autorizado final do 17, reporta a 3 milhas a cabeceira 17, bravo que whisky. Impulso é a Lima, pronto, cópia, o 360. Pronto. Pois, Gine, informação de impulso é a Índia. O 360, voo no 397, autorizado Congonhas, nível 360, a rota é para o Zulu 10. Decolagem da 10, primeira curva direita, prefiro a saída da Euleda, após Leda, voa direto, posição Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta E, quando intercepta a rota para o Zulu 10. 5165 no transponder, 3935 no teu controle, bônus 397. Ok, 360 Congonhas, apelo Zulu 10, pista 10, curva direita, da El Linda Bridge, 5165 no transponder, 1965 no controle. Só corrigindo o controle, é 1119, decimal 35, decimal 35. 358. Reporte quando o plano de tracionamento, puxa, bônus 397. Funcionar. Paulo Salvador, voo 1983, paciente da informação de autorização de tráfego Guarulhos. 1983 Guarulhos, 360 ao MIB, informação em curso Índia, pronto, cópia. Pronto. 1983 Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, rota Pesulu 21. Decolagem 10, primeira curva direita, prefira saída Arbó. Após Arbó, Elefa, posição Elefa, onde intercepta a rota Pesulu 21. 5161 no transponder, o controle em 119, decimal 35, voo 1983. Centro autorizado Guarulhos, voo 360, com patrão de voo, saída é Arbó, após voa Elefa, intercepta antes 21. O código transponder é o 1161, o controle é 1935, voo 1883. 1983. Apenas complementando a primeira curva à direita. Mantenha o chame 63 o nono. Nem mantenha o 90, 3 o nono. VIP 5414, solos 15, livre a pista via taxiway eco, solo 1219. 1219, 35414. 94, livrou a fechura. 4 mil pães, agora passar 9 milhas e meia para o regresso. É 319 não autorizado a decolagem, pista no 0, vetor no 20 graus, 09 mais. Decolagem no 10, fica nessa. Leva não. Está presente, curva direita, proa 320. Direita 330, Bravo Kilo Índia. Direita 320, Bravo Kilo Índia. Corrigindo, direita 320, Bravo Kilo Índia. 120 graus, 10 mais. Índia November Alpha, Sami Torre, o número 8, decimal 6. Torre, 718, 6, Índia November Alpha. NM 31, decolado aos 17, controle 19, decimal 35. 1935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, é o Oceaner 63, ONU decolado no perfil da subida Arbor. Oceaner 63, ONU, contato radar, nível de voo 360, saída Arbor. Sim. Bravo Kilo Whisky, desce para 2000 pés, e negamos 0 no meio. Confirme, senhora, a instrução para o Bravo Kilo Whisky ou Bravo Kilo Índia? Correção, Bravo Kilo Índia, desce para 2000 pés, e negamos 0 no meio. Bravo Kilo Índia para 2000 pés, com 10 no meio. Posição remota 1-4, quando lá tem sinalizador 3-6. Bravo Kilo Índia, direita 005. Firme a proa pro Bravo Kilo Índia, senhor. Direita 010. Direita 010, Bravo Kilo Índia. O táxi. Bravo Kilo Índia, agora para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 055. Autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. Direita 055 para o curso do localizador, reportará estabilizado. Bravo Kilo Índia. Silêncio, o Tango Zulu, está ciente que o passe 0 a casa está lotado? Tango Zulu, na escuta? Papa Tango Zulete, Tango Zulu, na escuta? Prossiga, Tango, na escuta. Tá certo que o passe de Aracaju está lotado? Já está coordenado com o Aracaju, é transporte de valores e já está dentro do horário da gente. Tem, então, direto para o Angulo. Complete final, chame torre, 1-8, decimal 6, Bravo, Kilo India. Completa final, chama torre, 1-8, 6, até breve. Afirmativo, Juliette, estamos no voo. Voo, marcando 070. Todo mundo voa para a gente virar para a casa? Yeah, Índia November Alpha. Livre pouso na 17, Índia November Alpha. Torre, o Bravo, Kilo Índia, 3 milhas para o externo, já no ILS, vai tentar tocar RMT 990. O Bravo Kilo India continua a aproximação, aguardando autorização para tocar RMT 990. Informa o tráfego a 2 milhas da final da 17. Já foi autorizado o pouso. É um Charlie 150. Ciente, continua a aproximação, aguardando autorização para o tocar RMT. Está tendo o tráfego aproximando para o 97, Bravo Kilo India. Tem um tráfego na sua posição de 11 horas a 1 ou 3 milhas. É um Charlie 208, mantendo 090. Nada. November Alpha, solo aos 23, autorizado backtrack. Reportando pista 107 livre. Tango Bravo, Kilo Índia, o vento em Salvador, 140 graus, 08 nós, o QNH 10, no meu autorizado, toque remetida, pista 10. Autorizado, toque remetida na 10, Bravo Kilo Índia. Bravo Kilo Índia, confirme, após o toque remetida, qual será a sua próxima instrução? Voa de cheque, ó, vamos acender, provavelmente será um procedimento VOE aqui a critério do checador. O Bravo Kilo India, confirme o procedimento que irá realizar. Pode ser o novo ILS, ó. Cliente, o Bravo Kilo India, pouso final na 1-0 ou na 7? Vai fazer toque remetida para 1-0, depois para novo ILS na 1-0. Cliente, o Bravo Kilo India. Telema 319, semi Recife, 128 decimal 8, ao término 26 decimal 0. 288, 260, bom dia. Bom dia. Passaro 2704, serviço radar terminado, 58 milhas, Nordeste, Salvador, Tamaracaju, 120, decimal 3. Bravo, Kilo Índia, tô com o IRMT aos 26, suba para 2000 pés, chame controle 119, decimal 35. Suba para 2000 pés, chame controle 1935, bravo, Kilo Índia. No 39703, o portão tá livre, é boa tarde. Boa tarde, voo no 3, não. Suba para 2000 pés, QNH 06, bravo, Kilo Índia. Subindo para 2000 pés, QNH 06, bravo, Kilo Índia.